elas também estão. Ela dá mais um do shot e joga o sutiã no chão. Penso duas vezes, entorno logo o absinthe. Chego perto dela e digo bem baixinho de novo: sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Ok, mas tu só queres ver-me louca, né? Diabos no matanjos. Hello, lil mama, porque sofre, vai, deixa-me encher a tua taça. Eu sou moça direito, mas como? Eu só vejo curvas de frente, pareces um 8. Come on, vai, baby, disse. Tens corpo de uma barrel e eu tô busy num chin-chin. Baby, posso te chamar de baby? É que há uma vaga livre, eu te escolhi para preencher-lhe. E eu sou simpático, olha a carinha de anjo. Lindo tipo meu pai, herdou as bolas do Picasso. Cá caga para os custos, mas aqui tudo é de graça. E também só gasto mola quando levo miúdas pra cama. I'm a jerk, ma. E se tu fizeres, dou-te costas. And I'm to the reject. Se não for o caso, B, deixa-me, deixa-me separar-te dessa lingerie. Meio louco e elas também estão. Ela dá mais um do shot e joga o sutiã no chão. Eu penso duas vezes, entorno logo o absinthe. Chego perto dela e digo bem baixinho de novo: sou mais um shot, ma. Sou mais um shot, ma. Sou mais um shot, ma. Sou mais um shot, ma. Sou mais um shot, ma. Sou mais um shot, ma. Ok, mas tu só queres ver-me louca, né? Isto é um tiroteio e os shots vêm do bar. Aqui não há bulletproof, todo mundo tá a tomar. Veja aquela baby que o sutiã te tira. Ela tomou um shot, escuto a estilista tequila. Mas estás toda em bebida, servem-te um shot à medida. Se tequila é demais, diga, escolha uma outra bebida. Eu sou moça à direita, oh, não há macas. Podes dizer isso enquanto inclinas tua taça. Dude L-E-Y, esse é meu nome. Bebe um shot e vem pro meu Y. Aliás, toma um, reticências, toma 10. Bitch, quem sabe assim tu não abafas 50 Cent. Vestes-te para matar, yeah, isso é evidente. Então vai ali ao bar e mostra-me que matas cedo. Ela logo cede, aceita e bebe. Tiro a camisa de forças e grito yes. Meio louco e elas também estão. Ela dá mais um do shot e joga o sutiã no chão. Eu penso duas vezes, entorno logo o absinthe. Chego perto dela e digo bem baixinho de novo: sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot. Ok, mas tu só queres ver-me louca, né? Daí la Cláudia Lili, daí la Cláudia Lili. É melhor eu me decidir, pois não eu vou arrastar, boy. Daí la Cláudia Lili, daí la Cláudia Lili. É melhor eu me decidir, pois não eu vou arrastar. Tanto calor, foi demais, mano. Tira pra teu papa, tira, tira pra teu papa, tira, tira pra teu papa. Se a roupa apertar, mano. Tira pra teu papa, tira, tira pra teu papa, tira pra teu papa. Até que foi nice, ainda não sinto a palavra. Lada, terei que pedir mais. Segundo shot, batendo não falhes. Manda vir o teu pachote, eu quero assumir o ice. Terceiro shot, já tô nice. Agora vou para a pista, machucar sentimentos do people com os passos do Misha. Yes boy, Misha, I'm killing it na pista. O people se aproxima, querem checar a artista. De repente atrás de mim, I heard a voice telling me: are you cool, you so sexy, would you let me buy you a drink? Mas é claro que eu aceito quantos shots queres pagar. E é bom quem tenha esta cunha. As bradas estão a chegar. Diz que o capotá não te atrevas a tocar. Assim que o genie acaba pra casa, tu me vais levar. Eu não te kinda cool, filhinhos do papai. Podes perguntar no bar, a Tyrus nunca cai. Baby, eu estou cansado. Não queres tomar? Não queres? Baby, pode tomar com isto. Sabes que não temos problema. Porque não está amanhecer.